Viena 310, nos fala 02, direita 121, decimal 9. Lembrando a direita 6310, livrou. Sena 6310, táxi via Alfa, Juliette, porta 106. Alfa e Juliette 06. Voo no 763, chame Recife agora, frequência 1251, alterno 33, decimal 25. 251-3325, boa noite, obrigado. Boa. É 6310, chamou para a cópia? Não, chamamos ainda não, obrigado. Gol 973, Galeão aprovado, nível 360, decola da pista 1-0, perfil de saída da El, curva direita, Leda, após direto, bridge. Intercepta o peso 1-0 até SMAP, após conforme a rota do plano. Transponder 5052, controle 1-9.8. Gol 973, cotejamento correto, chame pronto. 096 para 2000 pés, com ajuste no 012. O 973, coordene com a equipe de solo devido a obras no pátio e chame para o táxi. Em coordenação com a equipe de solo, ok? Gol 973. Salvador, boa noite, 3858, informação é a Whisky, autorização Fortaleza. TAM 3858, Fortaleza, aprovado nível 370, via Pesulo no 9 até Bangu, DCT Abucu após direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponder 5062, controle Salvador 1-9.8. Autorizado 370 para Fortaleza, via Pesulo 9, Bangu, após direto ao Bucu e direto. Decola da 1-0, saída Momo Froti, o transponder 5062 e o controle 1-1-9-8. Tá 3858, cotejamento correto, chame pronto. Basta quando pronto. Salvador, igual no 973 para o táxi. 1-1-1 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. Gente, gol 973, pátio 1 Índia, no ponto espera, chame turno no 895, ajuste 1012. 612, autorizado táxi, pátio Índia, ponto espera 895, gol 973. Salvador, gol 973, ponto espera no... Gol no 973, autorizado a linha de colapso, sistema 0, vento 120 graus, 10 nós. Vento de colapso, sistema 0, gol 973. Autorizado a aliança, ponto estabilizado no 012. 1973, decolado 133, controle 119.8. 198, 193, barulho. Controle Salvador, gol 973, passa 1400. Daí Leda, não sei de quanto. Sobe 360, 973, vigilância. 360, subindo, gol 973. Estabilizando, gol 0096. 096, completa com a torre 118.95. 118.95, grato, bora. Torre Salvador, gol 0096. Gol 0096, livre pouso na 10, reporte. Tem de pouso baixado e travado, vento 120 graus e 119. De pouso 10, baixado e destacado, gol 1096. Drone, gol 93, quando possível, drone brinde. Tratamento no 03. Na 3858, livre acionado, chamei táxi. Livre acionamento, chama táxi, 3858. Ainda negativo, bridge, permaneça na saída. Sim, chegou o 93, obrigado. 1096, no solo aos 39, direita 121-9. Direita, chama 219, gol 1096. Boa noite, gol 1096, Cristiano. Boa noite, gol 1096, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Via Alfa, mantenha-se da Juliette, 1096. Solo 6310, puxa, Xanã. Xanã 6310, só confirmando se eu copiou a autorização. Oh, desculpa, não copiei não. O Xanã 6310, copia. Copia. O Xanã 6310, Recife, aprovado nível 350, via para o IC58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5056, controle Salvador 1198. Em 350, autorizado Recife, Operusque 58, na Puca Caju, com curva à esquerda, 5056 no transponder, 198 ao controle. Xanã 6310, cotejamento correto, livre acionar, chame para o táxi, portão 06. Livre no 06, vai chamar, obrigado. Volante Corpo Ferro, desce até o 050, chegada Mari. Gol 973, chama agora o Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, 973. Está 3858, apenas João Pessoa, com 4 horas e 10, 116 a bordo. Firmando a alternada, estão 3858. João Pessoa, alternado. Gente, estão 3858, táxi via Índia, um ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 012, bom voo. Táxi via Índia, torno no 895, boa noite, 3858. Voo no 096, Juliette, portão 05. Juliette 05, 096. Salvador, está 3858, ponto espera da 10 pronto. 3858, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 3858. Janeiro, 6310, tá com 129, autonomia de 3 horas, Natal, não quer nada, não tem nada. Ciente, acionei 6310, Índia, no ponto de espera, chame turno 1895, ajuste 10, 12, bom voo. E a Índia vai chamar 295, espera, obrigado. Decolada 46, controle 119.8. 19.8, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, o TAM 3858. 3858, boa, sobe 370, saída Momo. 370 na saída Momo, TAM 3858. Desce para 4.000 pés com 1.012, 012. Vou inicialmente com o FIMI 3.13. R63-10, tá pronto. Poxa, na M3-10, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 089. A linda cola da 10, 63-10. Controle UTAN 3858, seria possível coordenar a proa de Frotino? Aguarda. Obrigado. é 310, decolada 850, controle 119, décima 8. 19863110, boa noite. Controle Salvador, Xanair 6310. Boa noite, 6310, sobe 350, sai da PUCA, vigilância. 350 na PUCA, 6310. 3858, negativo, frote, voa da presente, código. Da presente, código, obrigado, da 3858. Controle. Vetor sequenciamento, vai curvar agora à direita, eu vou na Pro 50. Tem condições de manter essa velocidade até próximo do, do externo? Até melhor. É, desce para 2.000 pés, 2013, né? Só por autorizado ele. Chama Recife, 12545, alterno 126, décima 85. 545, alternando 12685, uma boa noite. Boa noite, a China 6313, número 2 na sequência, reduz velocidade para 220 mais. 9810, sendo identificação, desce até o nível 40. Na chegada Bonfim. E o 9810. Linha 313, eu estou sequenciamento, vai curvar agora à direita, vá na proa 230, limite dessa proa localizada. Serra, direita na proa 070. Na 6310, chama agora Recife, 12545, alterna 12085. 2545, 2085, Recife 6310. No 3 esquerda, pro 180, autorizado, ele acessa a proa, destra 2013, 6313. 80, 2013, está livre. Torre 118.95. Torre, boa noite, Oscar Golfo Serra, reportar a final do C10. Confirme, Oscar Golfo Serra. Reportar na final da pista 10 aqui. Ciente, reporte na final, ajuste no 013, vento 110 graus, 092, Oscar Golfo Serra. Terra, tem 35. No 0, destra 2013, autorizado LS na chegada Bonfim. 2013, boa Laguna, tá presente? Negativo, número 3. Ciente 9890. De 4 milhas embaixo, correção, trem fixo, Golf Serra, pista 10. Satão Gótica, Golf Serra avistado, livre pouso na 10, vento 110 graus, 099. Golf Serra. Sou Salvador, uma boa noite, no Xanel 63, no 3, direção do 0, 3 milhas, Serra. Sou Xanel 63, no 3, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guarda. Então, Gótica, Golfo Serra, confirma o pátio. Pois do pouso, o pátio da Maitê, pátio 5. Ciente.